606, solo aluno 5, livro direito, ataque nessa frequência via alfa, repartindo da Juliette. Ataque nessa frequência via alfa, repartindo da Juliette. Chanel 6202, desça a 3 mil pés, ajuste 10115. 3.015, Oceané 62, 1.10. Oceané 6258, desça para 4 mil pés, ajuste 10.05, reduza para 229. 4.215, 10.05. 45899, segue Embraer 190, 6 milhas e meia sua frente, 180 de ground. Positivo, está reduzindo, 5.899. No 896, desça para nível 050. 5899, devido à aproximação da aeronave sua frente, curva à esquerda para o 045, nessa proa intercepta o curso localizador. 045 de proa, nessa proa intercepta o localizador. Oceaner 6212, redução para 209. 209, 6212. Táxi via Juliette, portão 7. 07, 606. 5. 72 mil pés, esquerda 055 é para o Chanel 6212. Chanel 258, reduza para 209. Número 4 na aproximação. 209. Estabilizando 5899 no localizador. Sente alguma transferência? Azul 4062 estabilizado. Estabilizou a 4062. Azul 4062, chame torre 1895. 1895, boa noite. Boa. Web 5899, complete aproximação, chame torre 1895. 1895. Oceaner 6212, autorizado em LS, reporte estabilizado. LS autorizado, reportaria estabilizado. Azul, boa noite. Azul 4062. LS, baixa da nave. Boa noite, 4062. Livre pouso na 10, vento 070 graus, correndo nós, altímetro 10 no 5. Livre pouso na 10, azul 4062. Torre ou MG5899? 5899, número 2 para pouso, reparte externo. Reportará. Oceaner 6258 copiou a instrução do controle? Afirmativo, 2 mil pés. Afirma. Então 3152, acione a identificação, mar e desce para 050. 6258 para sequenciamento, esquerda 055, reporte estabilizado. 055, reportar estabilizado. 6212, Oxaner no localizador. Oxaner 6212, componente de aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. Meia 6258, complete esquerda 050. Frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3 na sua frequência, azul 402, por favor. 175 de graus. É, também está bem reduzido aqui agora, com 190, reduzido mais. Para Simbra, ele é 610. 6212, é parte Simbra. Pera aí. 5899, livre pouso na 10, vento 080 graus com 8 nós, altímetro 10 no 5. Livre pouso para 5899. Gol 1896, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15. 2015, 896. Agora baixar de checado, 6202. Ciente, vento 080 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. 2010. Chame, torre 1895. 1895, obrigado. O 1896, inicia edição 190 nós, livre LS, reporte estabilizado. Reduzindo o livre LS, estamos estabilizados, hoje não tem. Oxaner 6258. Oxaner 6258, reporte externo. Confia? Reporte externo. Portará. Solos 24, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartimento da Juliette. Direita, Alfa, Juliette na sua, antes da Juliette na sua, de curta 50 na frente. Livre pouso não no 0, vento 080 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. É, pouso autorizado não no 0. 62 no 2, certo. Voador, boa noite, voo no 7 no 4, cliente não é sondado. Pronto para cópia no 7 no 4? Pronto. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Saída PUC, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 54 no 5, coteja. Cliente autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída PUCA, transição Aracaju, pista 10, Mercúrio esquerda, controle 1208, transponder 54 no 5, ao gol no 74. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Seja. Externo 6258, trem está baixado e travado. Ciente, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Ô, Tony, o Márcio 402 está no baixo 3, qual é a posição? Posição 7. 7? A primeira aqui? Não, é a última. Siga o sinalizador. Um, dois. 326, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartiente da Juliette. Direita, nossa sua esposa, reportará na frequência 6258, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso. Táxi via Juliette, portão 1-0. Juliette 1-0, obrigado, bom trabalho, querido. Gol no 896, controle de aproximação, chame torre 1895. Torre 1895, 896, boa noite. Boa noite. Na 3152, desça para 2 mil pés, ajuste na 05, livre LS, reposto estabilizável. Está presente, desce 2 mil pés, 0015, reportará estabilizado, está na 3. Boa noite, vou no 896, tá meia milha do externo, estabilizado, visão. 896, check trend, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Baixada e travada, livre pouso, pistão 1-0, 896. Da Juliette, 6212. 6212, táxi via Juliette, 1-3 da remota. 1-3 da remota, primitivo. Informação inicial seria o portão 11, eu confirmo? Negativo, portão 11 para a aeronave após a sua. A que temos para o sua indicado 13 da remota, o 6212. 8, táxi 77. É 250, táxi via Juliette, portão 1-1. 1-1, obrigado. Solo aos 3-2, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Direita Alfa Juliette, voo 896. Boa noite. 3600, boa noite, acione a identificação. Só 3600, Deus é para mais 050, chega da Mari. Firmo 050, chega da Mari. Firmo 52, confirmo estabilizado. Estabilizado, baixado, travado, visual com campo, tá 3152. São 3152, complete aproximação, torre 1895, bom voo. 1895, boa noite, obrigado. Torre Salvador, bom dia, são 3152, passou o X, abaixou o trabalho. Bom dia, 3152, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 99, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, pista no 0, tá 3152. 896, qual é o seu gate? Meia, táxi via Juliette, portão 4. 04, 198. Alfa 3152, solo aos 37, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte para a Juliette, Alfa 3152. Portão 52, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão é o 1, tá pegando. 3600, decima 2010, ajuste na 015, livre LS, reporte estabilizado. Decima 2010, autorizado, X-ray, reportamento estabilizado, 3600. Boa noite, 05, boa noite. Esse é o nível 070, chega da Mares. Chega da Mares, 070, modo possível projetado. Está presente, autorizado, direto TAP. Direto TAP, 070, voo no 805, obrigado. Boa noite, Papa Tango, Romeu Charlie, X-Ray, prossiga. Papa Tango e Romeu Charlie, X-Ray, mantenha-se em condições visuais. Ajuste em Salvador 10015. Ingresso corredor Caixa Prego, reporte passando Veracruz.